Alô, quem é? Eu, Pequeno Erquinho. Como? Pequeno Erquinho? Isso, tô falando direto de 1988. Tô sabendo do CD e quero participar, mano. Opa, claro. Vai ser uma honra, meu. Então, é o seguinte. Desde 88 eu continuo na batalha. Certo. O sonho é assim, tarda, mas nunca pode falha. Crer. Persistir, insistir, quando alguns não acreditaram. O mais chato é que essas pessoas estavam do meu lado, mas o talento supera a expectativa do farsante. A prova é isso aqui que estamos fazendo nesse instante. Obstáculos, nossa, vários, tá lembrado? Claro que então sim, é impossível não ficar chateado. Mas Deus é grande, não endossa ignorância. Ele. E o tempo foi acompanhado com uma certa elegância. Esse fascínio pelo hip hop só me alimentou. MC, rapper, Brasil, aqui opa, estou. Um sonho conquistado é um troféu no primeiro pódio. Nós pegamos o amor pra acabar com o ódio. Ódio. Já ouvi dizer assim, ele canta rap, ele é doido. Pois é, frustrado, sou assim desde 88. Pô, que legal, hein, meu. Você disse tudo que eu gostaria de dizer, hein, cara. Claro, meu, sou você ontem, mano. Valeu, hein. Valeu você por alcançar o nosso sonho, obrigado, hein. Valeu.